Salvador, Rio Grande do Norte, 73, informação. Como é o 370, eu preciso. Rio 5973 para Recife 370, o nível está autorizado. Decola da 190, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via turística 58, conforme rota. Acena código 5160 no transponder, 119.8, entrada do controle. Autorizado 370 Recife, decola da pista 190, curva esquerda, prossegue via Puca, transição Aracaju. Depois em rota 358, transponder 5160 e o controle 198, Rio 5973. Mas correto, confirme, chame quando pronto para o push. Confirme? Chame quando pronto para o push. Chamará para push tech na minha, Rio 5973. Rio Azul, copia escolhido. Está no localizador. Quando o dono reportará no localizador 4206? Salvador 3145, pode voar morte, mano. É 3145, solicite ao centro em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251, tenha uma boa tarde, senhor. Boa. Aí que a Codelta chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 98, uma boa tarde, 69. Controle Salvador, gol 1169, boa tarde, 1500, cruza na sua escuta. Boa tarde, gol 1169, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 na da EL, gol 69. E 1-8, decimal 95. 295, pega. Zero, manda passagem, pode prosseguir reta agora. Tá vendo, tem uns Airbus Tatan já, próximo ao externo. Como é que é com o Delta? A princípio seguirá após o Airbus. A princípio mantém a paleta pão e reparte a pão. Passará essa pão, Delta. Salvador, boa tarde, o Santos 3676, uma milha do marcador externo. De 3676, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 7. 17, baixou, travou, pouso autorizado. 3231, decolado ao 5-4, controle 1, lá decima 8, bom voo. 9-8, obrigado. O Salvador, o Rio 5973, o parque de carga, pushback e acionamento. Isso, chama quando pronto para o táxi, 5973. Direto para a noite, era perfil da MOM, 2231. Delta, vertical do farol de Itapuã. Gente, visual com Airbus a 4 milhas da 1-0. Afirmativo. Gente, agilize na medida do possível, segue aqui na cruza na retaguarda do Airbus, reparte base para o final da 1-7. Passa na base final 1-7 pela direita, mais um Delta. Xanema 2-1-0, acione identificação, desça via, chegada Mari, para 2 mil pés, o QNH 1-0-1-7. Via, chegada Mari, Trânsito Salvador. Muito boa tarde, é o azul 69199. Na posição 9, frente à informação Romeu. Sou tudo a cópia de autorização, por gentileza. 6999 para Campinas, está autorizado nível 340. Decolada 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva, onde intercepta Pezulu 10, bridge a Pezulu 6, Brava Pezulu 3. Após decolagem, curva direita. Aciona 5497 no transponder, 119.8 é a frequência do controle, azul. Azul 6999. Autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, Mota, intercepta Pezulu 10, Bride, Pezulu 6, até o Bravo Hotel Zulu, 5417, o transponder, o controle em 1199.8. Correto, me chama quando pronto para o puxo 9. Obrigado, senhor. Boa tarde, 3676, muito boa tarde, prossegue via Alfa, me chama antes do Juliette. Alfa, Juliette, No 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde autorização para pouso. A sua escuta baixou e travou para a sua externa, 4206. Controle para a sua saída. Vou dar uma olhada para o Aerotaxi, o Rio 5973, com 2 a bordo, autonomia de 13,42, alternando Salvador. Segue em frente, em Alfa, ponto de espera 72.95, altímetro 1017. 1017, em Alfa, depois a posição de 98952, Rio 5973. Salvador, voo 1169, vai passar 1130 para 360, olha pro ar, Brinde, está presente? Voo 1169, solicite ao centro do Recife, 125.1, alterna 133.95. 251, uma boa tarde, 1169. Boa. Voo até 2000, serviço na carta. Santa Juliette, 3676. Gente, vai ser de passagem ao tráfego da Rio após ingresso via Juliette pro 11, tá? Ok, gente, vai ser de passagem da nave esquerda após ingresso pro 1-1-1-3-6-7-6. Passaria dos 2-3-1. Recife 3-1. Solo 01, livre direita, solo 121, décima 1. 211, 4206. Salvador, eu Rio 5973, próximo cabeceiro 10, pronto. 5973, ali mantém 10. Ali mantém 10, Rio 5973. Padrão 05, prossiga. Solo Salvador, boa tarde, azul 4206. 4206, boa, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette até o 01, 4206. Boa tarde, Tripis 491, acione identificação, prossiga na chegada à mão, QNH 1017, reporte no ponto ideal de descida. No ponto ideal de descida, Tripis 491, pedido autorizado para o Puma, comandante. Autorizado, prossegui para via para 3 mil pés do QNH 1017, Tripis 491. 3 mil pés, 1017. 6999, solicito pushback e acionamento no gate 9. O 6999 está condicionado, assim que a aeronave da TAM passar a cauda, coordenando com a equipe de solo, me chame quando para o táxi. Vai chamar pronto para o táxi azul 5. Ah, perdão, aguarda a aeronave da TAM, após estar atrasado, chama para o táxi azul 6999. Afirma. Inicialmente foi código passarei 2231, devido a tráfego. Informa o tráfego 11 horas, 3, 4 milhas, rumo oposto, cruza inicia descida, nível 220, para 3 mil pés, último ATF 72. Muito obrigado, senhor. Vamos código 2231. Controle Salvador, boa tarde, Rio 5903, na sua escuta. Boa tarde, Rio 5903, contato Renan, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na saída PUCA, Rio 5973. Oxenê 6210, autorizado final e aliás X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Tenente, reportado estabilizado, autorizado aliás X-Ray, 6210. Boa tarde, TAM 3190, acione a identificação de seu via chegada a Mari para o nível 050 QNH 1017. Para 050, salida a identificação de seu via chegada a Mari, quando possível podemos voar, lembra? A gente aguarde o TAM 3190. Rio 5973, autorizado Cruz do Romeu Foxtrot 018. Romeu Fox 018, grato, 5973. Salvador, boa tarde, Guardião 05. Boa tarde, Guardião 05, prossiga com Proa Norte, confirme a região de sobrevoo. É, aqui no Sul do Norte, é uma operação que vai depender de como os amigos do Alheio se distribuírem no mato. A gente prossiga sobre a região norte, o Guardião 05, apenas atento à área proibida de Camaçari. Ok, estamos atentos, qualquer coisa a gente coordena para na escuta permanente. Grato, Guardião 05. Barreira 2231 autorizado, direto Barreiras. Muito grato, direto Barreiras, 2231. Paulo Salvador, azul 6999, estacionário, transportado, 99, aborde, 4 horas e 20, alterna, Ribeirão Preto. Contorno Patim de Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1017, tem bom voo. Contorno Pátio, Índia e Alfa, 2914, registrado 9017, obrigado, bom trabalho, um bom dia. Exatamente. Obrigado. Nível 5973, chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 26, 85, obrigado, boa tarde. Boa tarde. O Chanel 6210 estabilizou, então. Chané 6210, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, 6210. 5491, desça via para 2000 pés, autorizado. Sinal ILS X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, 10017, autorizado para o segmento ILS. Reportará no 5491 estabilizado. De novembro Alfa, proa da rotatória. T3190, desça para o nível 050. 050, 3190. Passaredo 2231, chame o centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Boa tarde. Quero passar travado, 62, 10. Sente vento 150 graus com 612 de nós, altímetro no 0 no 7, aguarde autorização para pouso. É. 10, livre pouso na 10, vento agora 150 graus com 612 de nós. Livre pouso, 10, cenário 62, 10. No 9, após o Chanel na corte final, ele mantém 1-0. Após o companheiro da Alça repousar, a linha final vai ali mantendo 1-0. O menor pode. Rádio 3190, voa sim para 2000, o número 2 na aproximação está 3190, aguarde e já inicie redução para 220 nós, está 3190. Repetindo já, 3190. Obrigado. E no Vemeral, Fachame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Uma torre no 8, 95 e no Vemeral. Salvador, o Papa Romeu Índio November Alfa na prova da rodatória e visual com campo. Índio November Alfa, ingresso na final no 7, a partir de 9 de 3 milhas. Mandará a terceira milha, Índio November Alfa. Dois, um, zero, solo 1 no 3, livro direito, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1 no 1, vai chamar. Tempo 3190. Está 3190, vetoração para sequenciamento, manter presente proa, limite ao localizador, desça para 3000 pés, QNH no 0 no 7. Na proa, 3000 pés para o lote, 3190. Ocean, 6210, para sangue de Alfa Juliette para o 4. Alfa Juliette para o 04, 6210. Meia dúzia de nós. Eu colação no zero, azul 69 no lado. localizador, totalmente visual, 5491. Tipo 5491, chame Torre de Salvador em 198, decimal 95. 198, sim, obrigado, bom trabalho. 3190, corra direita para o 070, desça para 2, meu país autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Direita 070, 2000, reportamos estável, lote 3190. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 6919 de Coluna Sustenta. Azul 6919, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340 na EL, Azul 6919. Está a 1 milha do céu. 5491, reporte externo. Será? 5491. Guilherme Amaral, 360 pela esquerda, sobre a Enrimar, aguardando para seguir na final do 17. Pessoal, 360, Guilherme Amaral. Salvador, Xané 6143, cruzou 195, Bruno 60, comandão Romeu. Boa, Xané 6143, adicione a identificação dessa via chegada a Bonfim para 2000 pés, OQNH 1017. Via Bonfim para 2000 pés, 117, Xané 6143. Salvador, o Inaveral completou 360 para a esquerda. Gente, novo 360, reporte a ingressão do sinal 17. Será mais um 360 para a esquerda e reporta a ingressão na sinal 17. Chame Torres, Salvador em 198, decimal 95. 95, boa, 3190. Salvador, boa tarde, 3190, vai passar sim, bro. Boa tarde, 3190, continua a aproximação, guarde pista livre. 3190, aguardando. Salvador, Inaveral, passando 360, na final da 17. Em November Alfa, novo 360, reporte a ingressão no final 17. Novo 360, e lá reportar a ingressão no 17. 5491, solo 19, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livrado, 211, boa. À direita, aciona 5443, transponder 1098, acionando o controle. Autorizado 360, conforme a rota para Brasília, ar por elefa, curva direita, transponder 5443, 198 é o controle Salvador, voo no 869. Cotejamento correto, chama quando pronto, se puxa no 3. DP 541, senhora, vibrou na sua escuta. Alfa Kilo, pátio 3, fica sentado, finalizador no pátio 3, 31. Alfa Kilo, 43, continua a desculpação, avião, obrigado. Lembrando, você segue na sinal no 7, aguardando autorização para pouso. Vai seguir, sinal no 7, na autorização do pouso, hoje na federal. Zona 0, solo 22, livra à direita, solo 121, décima 1. 211. November Alpha, livre pouso na 17, vento 160 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso em November Alpha. 125, décima 1, alterno 133, décima 95. Perdão, que eu apurei aqui sua frequência para o azul, não é mais ou mais? Afirmativo, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, 69 lã. 35, 1, 33, 95, vamos fazer isso. Salvador, tá 3190. 3190, Alfa Kilo, perdão, Alfa Juliette 05. Tá, desprezado. 3190. Salvador, boa tarde, eu vou 1166, quem está com o meu? Boa, com 1166, acione a identificação dessa via, chegada Mário para o nível 050, Kenegal no 017. Direto Duna, com 1166. 05 ao controle. Sequência livre, Guardião 05. Controle, boa noite, Lula, 645, informação Romeu, descendo para o 180. 645, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada a bomba para o nível 060, o QNH 107. SGA, até o 060, QNH 107. Olá. Na 143, autorizado. Sinal e linha X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Tente autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 6143. Controle Salvador, boa tarde, Rio 989, autorizado, boa tarde, Rio 989, acione a identificação de sua via chegada Mari para o nível 070 QNH 1017. Rio chegada Mari, 1017, boa, para Recife está autorizado nível 350. Decola da 10 contra o PC da saída Pucaracaju. Após decolagem curva à esquerda, cena 5454 no trassona, 119.8 controle. Quando pronto para o push no 01. Salvador, Tânia 3677. Prossiga. Da Romeu, nível 380 para Brasília. Tânia 3677 para Brasília, está autorizado em nível 380. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, Elefa. Onde intercepta Pesulu 17, prossegue conforme rota. Aciona 5444 no transponder 119, outro controle. Autorizado 380 Brasília, Pesulu 17 no via, 10, direita Arbor, Elefa. 5444 transponder 109, controle, tanto 3677. Procedimento correto, se quando pronto, eu puxo, confirma a posição que se encontra? Ou não, ou não. Sim. Estou ciente, coordeno com a equipe de solo e chego com o próprio pro táxi. Zona ILS, visual com a pista, Xanã 6143. Xanã 6143, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, Xanã 6143, obrigado. Voo 1166, desça via para 2000 pés, Kennedy 0017 autorizado. Final INS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Termo desce via 2000, comandante estabilizado, voo 1166. 1645, desça para 4000 pés, Kennedy 0017. 4017, voo 1166. 1981, desça para o nível 050. 050, 981. 0 com altímetro 1017, o chão é 6143. Trabalho autonomia, Gol. 172. De Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1017, bom voo. Boa noite, 869, ele mantendo zero. No 43, solo 33, livre à direita, solo 121, décima 1. Grande à direita, solo 21, no chinelo 143. E 981, vetoriação para sequenciamento curva esquerda, pro norte, o limite é radial 270 do VOR de Salvador. Pro norte, limitado pela 270 de Salvador, 981. 0 graus com 5 nós. Zero 02, chanamel no 43. Vetoração para sequenciamento curva direita para 230, o limite é o localizador, direita para 3000 pés. Direita 230, direita 3000, vamos levar a direita. Desça para 4000 pés, KNH 1017. 4000, 1017, 989. Boa noite, 3294, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1017. 1017, 050, 1-1, curva direita para 0-1-0, limite radial 280 de Salvador. Pro 10, limitado para 280 de Salvador. Uma vez também. Noite 69, decolado aos 35, controle 119.8, bom voo. 19.09. Nossa autorização, galera, 1-3-0-1, micro repetiu. O Chanel 201 para o Galeno está autorizado a nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Leda Motiva, onde intercepta Pesolo 1-0, SMAP, Luz, Tubarbacena. Após decolagem, curva direita, aciona 5442. No transponder, 719-8, é a frequência do controle. Autorizado 360 para o Galeão, cria a rota do plano, decola da 1-0, primeira curva na direita, da Leda Motiva. No Pesolo 1-0, SMAP, Lúcio e Barbacena. 442 no transponder, o controle 119.8.0. Contagiamento correto, chama o colo para o Tupuxima 4. 01. 95, boa noite. Bom, 645, curva esquerda, prono 30, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda, 130, 2000, reporte estabilizado no localizador. 8-1-1, desça para 3.000 pés. 3.000 pés. 8-1-1, continue curva direita para 090, para interceptar o localizador. Direita 90 para o lote 9819. Passo externo do 1166 da Gol. Vente livre pouso na 1-0, vento 1-70 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 7. Tem livre pouso 1-0, Gol 1166. 1-869 autorizado para o Edielefa. Edielefa, Gol 1-869. Dessa vez para 2.000 pés, QNH 1-0-1-7. 2.000-0-1-7, 3.8-1-9-4. 9.8-1, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS X-ray, pista 1-0. 2.000, autorizado ele LS, é o... Fazer então, né? 10, Gol no 645. No 645, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 18-95, Gol no 645. Salvador, boa noite, Gol 1-645, 2 milhas para o Unicerra. Gol no 645, reparte externo. Porta lá externo, no 645. Solo 40, livra direita, solo 121 decima 1. 2-1-1, livrago 1-1-66 direita. interno, igual no 645. Continuar a aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, igual no 645. Noite, eu vou 1166, livrando na sua escuta. 1166, boa, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gol 1166. Chame Torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 1089, muito obrigado, senhor. Desliga e pouso, pistão no 0, gol 1-645. Torre Salvador, boa noite, o Rio 98 estabilizado, localizador na onda 0. Boa noite, 98 reparte externo. Quanto era a moto desse ano, 98 Juliette, prossiga. Está no parque da parte, é mais forte, o parque da parte. Tente livre táxi, chame para ingresso na 17. Chame o centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 228-260, vou no centro Recife, vou no 869. 3894, autorizado final INS X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Então, Alfa, ponto de pé no 118.95, altímetro 1017, tenha um bom voo, até a próxima. Azul. 1017, Índia Alfa, ponto de pé 10, torre 118.95, até amanhã. 4290. Até. Alô, Zander, 3677, ponto de pé, questionamento. Zander, 3677, coordenando com a equipe de sala, me chame quando pronto para o táxi. Ponto da táxi. Rio 98-1-1, livre pouso na 1-0, vento 1-50 graus com 4 nós, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso, pista 1-0, Navietão. 45, livrando, se escuta. A gente chama para o ingresso. Torre Salvador, boa noite, azul 4206, tá no ponto de espera da 1-0. Boa noite, 4206, após o 727 na curta final, ali mantém 1-0. Após o 27 na final, ali mantém 4-2-0. Pressão 1-7, a parte livrando para bato. da Juliette, Gol Uno 645. Gol Uno 645, ingresso via Juliette pro 10, com cautela, tem o tráfego da TAM e puxa no 11. Juliette pro 10, no 645, quem é escutando? De frequência livre estacionar? Boa noite, 98 9, Livorno, escuta. 98 9, boa, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 98 9. Decolado aos 48, controle 19.8, bom voo. 19.8, muito obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 4206, está livrando 1.200 pés para 350. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 4206 da Azul. Azul 4206, controle. Tá escutando? O Romeo Fox 018. Direto pro Romeo Fox 018, 4206, obrigado.